negócio já alinhado e pronto, isso que te ajudaria. A gente mantém a posição de Johnny Mike. Canção desce para 4 mil pés, QNH 1019, chegada bom. Liga com a região 07. Então 07, mantém as informações do Jorge, Porto Parque, do outro. 10, bom dia. 804, ali mantém. Por isso que Thiago Mike, livre de decolagem, 1970 graus, 069. Webjet 5808, chama agora o Santo Recife, 1288, alterno 260, bom voo. 288, 260, obrigado. Alô, bom dia, tá 3153, ligou na época. Bom dia, tá 3153, prossiga o táxi na Alfa e Juliette para o portão 62. Alfa Juliette, 612, 3153. Barro meu Mike Charlie Yankee, controle. Mike Charlie Yankee, atento à área proibida de Camaçari. Papatão Whisky Charlie Mike, contato radar, sabe, mantém 120, saída Coral. Boa Coral, tá presente. Whisky Charlie Mike, autorizado em São 1 no mil pés, corredor Axé, reportando o farol da Barra, atento a traça do sentido oposto do, da Polícia Militar, mantendo 500 pés. Tá passando por Iguaçu, Guardião 07. Guardião 07. Informa um tráfego do 1 Eco 1110 no sentido oposto, mantendo 1 mil pés. Chama agora a Torre Salvador 1186. 1186, obrigado. Torre, Guardião 07. Guardião 07, autorizado a aproximar direto para o Graé, chame final para pouso. Edição, bate 3, autorizado. Vai pela cabeceira 1-0. Não, negativo. Prossiga então pela linha do litoral e reporte no Traverso da Torre, Guardião 07. Gente, linha do litoral, Traverso da Torre, Guardião 07. Só mais um minuto. O tráfego bandeirante decolou à frente devido ao perfil da subida, só vai aguardar mais um minutinho, ok? Guardião 07, Itapuã, para cruzamento da 1735. Ok, está autorizado cruzar o eixo da 1735. Reporte no Través Sul do Pátio 3, ok? Reporte Através Sul do Pátio 3, 07. Boa noite, 04, livre decolagem, 160 graus, 079. Está livre, boa noite, 04. escala 910, aciona a identificação, desce para o nível de voo 050, chegada Mari. Para 050 na Mari, 9910. Aproximar direto para o pátio 3, evite aí sobrevoo do pátio 1 e sobre as aeronaves, ok? Atenta aos postes de iluminação, chame no pátio 3, solo controlado, 150 com 06. Gente, direto para 3, tentará as aeronaves, solo o guardião 07, chama solo controlado. 804, decolado aos 17, controle 119, decimal 8. Tá 98, obrigado. Salvador, bom dia, gol 1607, está no 09, está em alta pressão, São Paulo, Guarulhos. É, copia o nível 360 para Guarulhos, o gol 607. O gol 607, então autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela APRA Zulu 16 até Belo Horizonte, após segue conforme a rota apresentada no plano. Após a decolagem da cabeceira 10, para a curva à direita, inicialmente no perfil da subida da El, seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5535, controle após a decolagem 119.8. Autorizado 330, e a gente jogou tudo ao vivo. Levo de manhã, suporte, compacto, controle da mulher, perfil da El, adiciona. Linha 07, apenas confirmando o destino a Guarulhos, chame para o acionamento no Portão Norte. Guarulhos, confirmar para o acionamento de voo. Estabilidade. Passará. Do pátio 3, ok? Na junção do pátio 3 até o pátio 1 e aguarde instruções para taxar direto. E a torre preferida é quando você decolar com o pro do litoral, aguardando para o cruzamento 1735 direto para o 4. Então assim faremos. Pro do litoral, 160 com 05 nós. Autorizado, prossiga. Após a decolagem, pode prosseguir direto até o Graé, ok? Evitando aí também o sobrevoo do pátio 1. Afirmativo, está iniciando então, fora do sol. Transição Caju, transponder é 5543 e o controle em 119 decimal 8. Zero 030, correto, cotejamento, chama para acionamento no portal 01. Bom dia. Whisky Charlie Mike, mudança de regra aos 32, pode matar 120. O 9910 desce para 3 mil pés, ajuste no 09. 3010 9910. Através de pelo visual 3859. Cliente, são 3859, reporta estabilizada. Tará. 08. 208, obrigado. Salvador Azul 4069, bom dia. Decola. Controle Salvador Azul 4069, bom dia. Controle Azul 4069, bom dia. Azul 4069, contato radar sobe manter 360, voleta da presente. É, confirme? Azul 4069, leta da presente, sobe manter 360, contato radar. Legal, então vai voar leta 4069, subindo 360, 4069. Gol no 804, chama para Recife 1251, no alterno 3325. Gol no 804. Prossigo, 804. Gol no 804, chama Recife 1251, no alterno 3325. 251 e 3325. Então 3859. Estabilizado, 3859. 3859, chama Torre 1 no 86. 86, obrigado. Gripe 5514, ciente da Juliette. Autorização para Aracaju, nível 1 no 30. Saída quando, se possível. É o Gripe 5514, é isso? Afirmo certo. 1 no 30 nível? 1 no 30. Ok, só isso aqui para a corda. O Gripe 5514. Gente, não sei da conta, se possível, senhor. Obrigado. Vou combinar com o controle. Torre Salvador. 59 da Sam, visual, da 10, baixou, externo, baixado, travado. 2859, Tinigano 019. Vento 1 no 60079, obrigado, pouso pista 10, informo pista molhada, tá 3859. 59. Bruno, escuta para a Copa. Para a Copa, trip. Trip 5514, autorizado para Aracaju, no 1 no 30, pela Golf 677. Decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Conde, o transponder é o 0263 e controle 120, perdão, 110, decimal 8, contexto. Autorizado 130 para Aracaju, Golf 677, decola da 110, curva esquerda, saída Conde, transponder 0263, controle 1208, trip 5514, parte 3, reportaríamos para o estacionamento. É, só confirmando o controle 119, decimal 8, ok? Chame para a frente. 119,8, obrigado, senhor. Então 3517, copia o nível 380 para Brasília. O tá 3517, autorizado então para Brasília, nível de voo 380, pela Ampla Zulu 17. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, subida Arbor, transição Elefa, o transponder é 5536 e o controle em 119,8, contexto. Então 3517, correto, chame para o acionamento do portão 4. 59 no Salas 38, ele me pede pela direita, chama o solo 121 decimal 9. 219 Oliveira, 38. Paulo Salvador, voo 1607, lá no 09, pronto para o posicionamento. T07, aguarda um instantinho para iniciar o pushback. Expectativa de 2 minutos. Vai aguardar. Paulo Salvador, tá 3859. 3859, bom dia. Prossiga agilizando na medida do possível via Alfa e Juliette para a remota 12. Agilizando Alfa e Juliette para a remota 12. Total 9910, estabilizado ILS. Total 9910, que legal no 09, reposto no externo, baixado e travado. Entra, porta. No 7, decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida árvore, transição elefa, transponder é 5540 e o controle 120, perdão, 119, decimal 8, cotejo. Whisky, Charlie, Mike, controle. Vai prosseguir na Golf 677 e após o Whisky 1, confirme. Gente, Whisky, Charlie, Mike, inicialmente mantém o perfil. Total 9910, baixado e travado, confirme? Afirma, baixado e travado. Total 9910, tráfego avistado, livre pouso, pista 10, vento no 50 graus 08 nós, QNH 10020, informa pista molhada. Pouso autorizado, pista molhada 10020, 9910. Vai reportar para o carro, voo no 607. E Charlie Mike, sobe e mantém 1200. Nove no zero, no Salas 42, no piso pela direita, chama só 121 decimal 9. 121, vai livrar. Solo total 99, no zero, livrou, tá na sua escuta. Total 99 no zero, bom dia, prossiga o táxi via Alfa e Kilo até o pátio 3, atento ao balizador no pátio 3. Alfa Kilo, faz 3, atento total. 0, aguarde um instante para o push e acionamento. Após o táxi do colega da companhia, será autorizado. Se deixa o quê? Aguarde. Prossiga. Aguardo expectativa de 5 minutos, é o número 3, ok, para o push, aguarde. Número 5, após... Não, está livre o acionamento na posição, caso necessário, caso deseje, mas aguardando para o pushback, ok? A próxima táxi com 607, POB de 176, contorno 3 horas e 55 minutos, alternando Galeão. Galeão 173, 3 horas e 55. Está livre o táxi, funcionando Pátio 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10. O time permanece 2020, quando pronto a torre 18, tem um bom voo e bom dia. Gol 307. É Pátio até o ponto de espera da 10, vai ajustar 2020. Lá no ponto de espera, torre 186, o gol 1607, obrigado. O gol 9030, só um. Tem condição de coordenar o pushback simultâneo com o colega do posição 2? Por gentileza, coordene com a equipe de solo e confirme para mim, ok? Caso seja possível. Alô, boa. Motinho 1, 1897, aguarde para a cota 1897. Gol 715, então a aeronave da companhia que vai taxiar a sua cauda em alguns instantes, assim que ele estiver liberado, está livre inicial o seu push e será simultâneo com o colega então no portão 1, só vai até a saída do parque 3. Okay? Agradeço, 9030, então só informando, o colega do 2 vai iniciar um pouco antes, vai puxar até o saída do parque 3. É assim que ele tiver iniciado, está livre inicial, seu também. Solo Salvador, alça cargo 6570, confirmação Juliette, autorização para receber. Eu não tenho o seu plano, o alça 6570, qual é o horário dele? Previsto para... 1020. Ah, ok. Então ele deve aparecer para mim aqui em mais 5 minutos, ok? Será coordenado qual é o nível solicitado? 350. 350, ok. Aguarde, senhor, por favor. Obrigado. Está 357, prossiga. 3507, aguarde para o puxo acionamento, expectativa de 4 minutos, ok? Aguarde. Salvador, o voo. Ciente, autorizado, QNH 1020, o colega já está taxiando a sua cauda, em instante já iniciará o puxo. Agradeço a espera, chama para o táxi, 9030. Gol 897 na escuta para Copa. Gol 897, autorizado para Confins, nível de voo 360, pela APA Zulu 16. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El, Leda e Bride, o transponder é 5544, controle 1 no 9.8. Contente. 7, autorizado, ali ainda decolar, pistão 0, vento no 30 graus, 089. Correto o cotejamento, chame para o puxa acionamento no botão 3. Perdão, 5544, controle 119.8. for assim, correto, chame para o acionamento. Voo 897. Paciente 897 é o número 2 no setor, aguarde.